A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, depois de mastigar o texto de Apocalipse, nós vamos dar continuidade ao livro de Neemias, no capítulo 10, com uma intenção específica de trabalhar princípios de liderança, mas é claro que toda palavra é divinamente inspirada por Deus para toda boa obra e para toda edificação que os irmãos e as irmãs precisam no exercício da liderança ou se não estiverem exercitando a liderança também. Ela é apta para toda boa obra, para a sua santificação. Então vamos ao capítulo 10. A nossa intenção nessa semana é fazer até o final de Neemias, essas quatro ministrações, quatro sobre liderança, porque depois ainda teremos uma mensagem do Apocalipse, e enquanto isso eu estou clamando para que Deus me dê a direção do próximo passo, se assim ele permitir. O pacto do povo em guardar a Torá, capítulo 10. Então seguiu-se a assinatura de um documento de aliança e acordo, e eis a relação dos que o assinaram: Neemias, o governador e líder principal, filho de Acalias, e os demais sacerdotes: Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluc, Arim, Meromote, Obadias, Daniel, Genoton, Baruque, Mensulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías, dos Levitas, Yessua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e seus companheiros, Sebanias, Odias, Quilita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu, dos líderes do povo, Parós, Paat Moab, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arif, Anatote, Zebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Hananias, Assub, Haloês, Pileia, Sobek, Reum, Azabana, Maazéias, Aías, Anã, Ana, Al-Aná, Al-Maluk, Arim e Baaná, e todos os demais membros da comunidade, os sacerdotes, os levitas, os vigilantes dos portões, os cantores, os servos do templo e todos os que se separaram dos povos de outras terras para dedicarem-se à obediência da Torá. Torá, irmãos e irmãs, principalmente os mais novos aqui de Entre Folhas, é lei, a lei do Senhor. Então, a lei de Deus, suas esposas, seus filhos e filhas, bem como todos os capazes de entender. Agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob pena de maldição e debaixo de todos os compromissos inerentes ao juramento, a seguir obedientemente a Torá, lei dada por meio de Moisés, a serviço de Deus, como respeitar, de coração a todos os mandamentos, juízos e orientações de Yahvé, nosso Senhor Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos pagãos que nos rodeiam, tampouco aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos, habitantes da terra, trouxeram mercadorias, provisões ou cereais, trouxerem mercadorias, provisões ou cereais para venderem no Shabat, sábado ou dia de festa, não compraremos deles nossos dias santificados para nós, nesses dias santificados para nós. A cada 7 anos, abriremos mão de trabalhar a terra e perdoaremos todas as dívidas. Além disso, assumimos a responsabilidade de, segundo ordena o mandamento, dar anualmente 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para a preparação dos pães consagrados, isto é, dos pães que ficavam sobre a mesa no santuário, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas com datas fixas, bem como as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de trazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do restante da população, com o objetivo de escalar anualmente a família que ficará responsável pelo suprimento de lenha ao templo de nosso Deus na época determinada, para queimar sobre o altar de Yahvé, o Senhor nosso Deus, segundo está escrito na Torá, a lei. Da mesma forma, assumimos o dever de trazer anualmente ao templo de Yahvé os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera, de acordo com o que também está registrado na Torá, na lei. Traremos primeiro de nossos filhos e a primeira cria, o primeiro de nossos filhos, o primogênito, irmãos e irmãs, e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus. Para os sacerdotes que ali estiverem dedicados ao serviço religioso, traremos ainda para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a nossa primeira massa feita de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles os que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. E um sacerdote, descendente de Arão, deverá estar acompanhando os levitas quando esses receberem os dízimos. E os levitas, de igual maneira, devem trazer todos os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os vigias das portas e os cantores se posicionam. Eis, portanto, que não haveremos jamais de tratar a casa do nosso Deus de maneira desleixada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra bendita. Irmãos, apenas uma nota, porque o texto fala de muitos nomes e a aplicação aos princípios da liderança nós faremos em seguida. A Torá, então vá memorizando, Torá, o livro da lei, faz referência ao suprimento contínuo de lenha para manter o fogo sagrado, perpetuamente ardendo sobre o altar dos holocaustos, como nos mostra Levítico, capítulo 6, versículo 9, versículo 12 e versículo 13. Talvez esse seja um dos três principais elementos desse capítulo. É preciso manter o fogo aceso no altar. Há uma canção do Júnior Junker, da Soraya Junker, que diz: acende, Senhor, a chama do altar no meu coração para te adorar. Nós precisamos manter sempre a chama acesa no nosso coração. A presença do Espírito Santo precisa estar incendiando as nossas vidas. E como que ela pode incendiar? Através da madeira, da lenha. Se não tiver lenha, não vai ter fogo. O que é a lenha? A lenha representa aquilo que dá sustentação à chama, ao fogo que era posto no altar. E o que dá sustentação à ação do Espírito Santo, e você pode observar isso na obra trinitária, é a palavra do Senhor. Porque antes da vinda do Espírito Santo, veio o Senhor Jesus. Ele e a palavra dele são a lenha que mantém acesa a chama no altar. Se não houver lenha, não há altar aceso. Muitos movimentos que não passam de entusiasmo emocional duram um certo tempo, mas não têm continuidade, porque são fogo de palha. A palha apaga rápido. Um contínuo avivamento só pode ser oriundo de uma sustentação desta chama a partir da palavra do Senhor. E Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Logos. Aqui não se trata da letra. A letra da Sagrada Escritura, sozinha, sem revelação do Espírito, pode ser estudada até por um ateu, mas ele não tem a chama acesa no altar. Mas quando esta palavra escriturística revela, manifesta a vida do Filho de Deus. Perdão, irmãos. Quando ela manifesta a vinda do Filho de Deus, quando ela manifesta a vontade do Senhor, quando ela manifesta a orientação que Deus nos dá para a nossa vida, aí sim. Então, todo avivamento tem que ser cristocêntrico. Tem que ser cristológico. Quantas vezes eu já ouvi, muitas e muitas, vocês não têm ideia. Isso eu posso dizer a vocês que muitos não têm ideia. Talvez só os pastores com 30 anos ou mais de ministério, como é meu caso, que podem apontar para isso, de já terem ouvido tantas vezes as pessoas dizerem assim: ah, essa é uma obra nova do Espírito. E nessa obra nova do Espírito, você não percebe nada compatível com a palavra do Senhor. Ora, se não tem compatibilidade com a palavra do Senhor, então essa obra não é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos fará lembrar a verdade. Ele nos conduzirá à verdade. E Jesus é a verdade. Por isso, o genuíno avivamento tem que ser fundamentado na palavra. só há avivamento espiritual ou vida de Deus a partir da palavra. Por isso nós precisamos nos expor, por isso nós precisamos conhecer, por isso nós precisamos estudar ininterruptamente a palavra do Senhor e orar para que essa palavra se torne vida em nós. E que o Espírito Santo torne não só uma memória do versículo, uma lembrança do versículo, mas que ele se torne, de fato, esse ensinamento, essa palavra, esse versículo, se torne uma prática em nós. E o Espírito Santo faz essa obra porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Então, eu já recomendo a vocês, precisamos de lenha para manter o fogo sagrado. E a lenha é a palavra do Senhor. A lenha nos remete à obra de Jesus. E o fogo nos remete à obra do Espírito Santo. E o Pai está presente com os dois, porque há entre eles uma unidade absoluta, essencial e substancial, que são dois conceitos diferentes. A essência revela aquilo que eles são, e é até difícil de fazer qualquer definição. Não se pode até definir, porque definir também de alguma maneira é delimitar, estabelecer limite, mas a essência de Deus, a natureza de Deus, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a mesma. A mesma. Eles sempre foram, sempre são e sempre serão essencialmente iguais. Aleluia. E substância, irmãos, eu vou pedir licença a vocês para não entrar nessa questão agora, porque implicaria num tempo demasiado, para você entender alguns conceitos filosóficos também. Tá bem? De substância, de acidente, daquilo que é. E daquilo que pode vir a ser, daquilo que acidentalmente deixou de ser. Então, peço licença a isso, mas outro dia eu compartilho com vocês o conceito de substância. Não vamos ficar sem compartilhar, não. Bem, faz referência ao suprimento contínuo da lenha para manter o fogo sagrado perpetuamente ardendo sobre o altar dos holocaustos. Ah, só um parêntese. Você pode achar em dicionário, eu já encontrei essência e substância como sinônimos. Eles não são sinônimos no seu sentido conceitual. Eles não são sinônimos, tá bem? No conceito que eles trazem consigo. Eles não são sinônimos. Para a língua portuguesa, você pode fazer a tradução e alguém dizer essência, substância, como se fosse a mesma coisa, mas conceitualmente não o são. Eles têm particularidades distintas. Mas nos dois casos, tanto essência e substância, a Trindade é absolutamente una. Una e trina, una na essência e na substância, e trina na pessoalidade, no aspecto da pessoa de cada uma das pessoas da Trindade. Mas vamos ficar por aqui, senão a gente vai sair de mais do tema. Contudo, é a Mishnah, uma parte do Talmud, dedicada às interpretações e aplicações rabínicas dos rabinos, das leis do Pentateuco, que alista nove ocasiões em que certas famílias deveriam trazer a lenha e informa que todos os tipos de lenha eram adequados, menos a madeira da videira e da oliveira. O que que você está lembrando, tirando os recém-convertidos e os novatos mesmo, os neófitos? O que que você está lembrando? Da videira verdadeira. E do que você está lembrando? Da oliveira, do vinho e do óleo. Você está lembrando da obra de Jesus, não está? Imediatamente. Então, menos a madeira da videira e da oliveira deveriam ser utilizados para isso. Isso tem um sentido também cristológico. Tem um sentido cristocêntrico. E aí eu deixo como tarefa para você estudar mais sobre a videira verdadeira e a oliveira. O historiador Flávio Josefos menciona a festa da lenha. Os romanos o chamavam de Flávio Josefos, os judeus de Flávio Josefo. Menciona a festa da lenha no dia 14 do quinto mês AB, um documento chamado Rolo do Templo, encontrado entre as valiosas descobertas realizadas no Monte Qumran, no Mediterrâneo, relata a celebração da oferta da lenha por 6 dias, logo depois da festa do azeite novo. Olha aqui toda a simbologia, a festa da lenha, que põe fogo no altar por 6 dias, que no sétimo eles guardavam para o Senhor, e a festa do azeite novo, que o Senhor mantenha a lenha sobre o nosso altar, a palavra se exponha, a palavra se deixe ministrar pela palavra, permita que a palavra transforme você na imagem e na semelhança de Jesus. Gradualmente, passo a passo, de glória em glória, e permita que o Espírito Santo faça essa obra, porque ele é o azeite novo. Muito bem, esses eram só alguns comentários, uma breve nota de rodapé. Não vou citar as outras históricas hoje, porque o objetivo é trabalhar com conceitos mais específicos de liderança. Neemias pode ser estudado como um livro histórico, então há toda uma outra abordagem se a gente estudar Neemias pelo aspecto historiográfico. Ponto. Há toda uma outra possibilidade de leitura também se você entender Neemias como uma estratégia política ideológica do Império Medo-Persa. Aí você vai ter que entender elementos sociológicos que fizeram com que esse Império Medo-Persa enviasse Neemias, com consequências sociais, e tinha uma ideologia por trás. Mas nós não estamos enfocando esses aspectos. Entre outras abordagens que do livro de Neemias nós podemos fazer. Eu estou abordando só alguns princípios de liderança, porque o meu objetivo é trabalhar para formar mais líderes, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, queridos, o texto mostra o arrependimento. E arrependimento, como diz uma pessoa muito importante para a minha vida, que me ensinou isso, até aprendi, eu já tinha o conceito, mas eu não tinha encarnado esse conceito. Eu não tinha transformado em vida esse conceito. Se é que você me entende. Eu conhecia a letra, mas eu não conhecia o espírito da letra. E esse irmão amado me ensinou muito sobre essa questão. O arrependimento vem acompanhado de um fruto do arrependimento. Nesse caso, ele vem acompanhado da renovação da aliança com Deus. O povo de Israel teve claro que o que os conduziu ao exílio foi desviar-se da presença de Deus, cometer idolatria, cometer aberrações, cometer aquilo que era abominável ao Senhor. Ou seja, nós fomos os responsáveis pelas consequências que nós vivenciamos nesses 70 anos de exílio. E como fruto do nosso arrependimento, nós queremos renovar a nossa aliança com Deus. Em primeiro lugar, meu querido líder, você precisa aprender hoje, se já conhece o conceito como eu conhecia, vamos lá, deixa o Espírito transformar isso em vida agora. Você precisa se arrepender do seu pecado, e esse arrependimento só se mostra verdadeiro, genuíno, sincero, se ele vier acompanhado de um fruto. Qual fruto, pastor? O fruto do arrependimento. No caso de Israel, o fruto do arrependimento foi renovar a aliança com Deus. Eu diria que nesse aspecto há uma possibilidade, de similaridade. Porque quando eu me arrependo hoje, quando você, líder, se arrepende de um pecado, o fruto desse arrependimento deve ser a sua renovação da aliança com o Senhor. Ou seja, onde você estava pecando, você vai abandonar essa prática do pecado. Você vai clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor que ele te liberte dessa brecha espiritual. Se você, por exemplo, não perdoa as pessoas, isso a gente lida também há muitos anos, pessoas que estão dentro da igreja, e carregam mágoas, amarguras, que de um ano, dois, 10, 20, 30, 40 anos, uma vida inteira. Ora, se você encontra a presença do Senhor, se a glória de Deus vem sobre você e você se arrepende de não ter perdoado, o fruto do arrependimento e a nova aliança com Deus te conduz a perdoar agora. Perdoe. Limpe o seu coração. Limpe. Lave o seu coração. Volte a ser puro de coração. Porque só a confissão de pecado e a mudança de vida, o arrependimento e o fruto podem purificar a sua vida espiritual. Não fique guardando mágoa. Ah, mas a outra pessoa me ofendeu bruscamente. E ela não se arrependeu, pastor. Bom, o tratamento desta pessoa que te ofendeu e o fato dela não se arrepender pertence a Deus. E o julgamento também pertence a Deus. O que cabe a mim e a você é fazer o que Jesus fez. Jesus olhou para os nossos pecados antes da gente nascer, 2000 anos atrás, e foi capaz de morrer por nós, para pagar os nossos pecados e apagar as nossas culpas e nos justificar pela fé nele. Então, faça a sua parte. Perdoe a quem te ofendeu, retome a sua comunhão com Deus, procure retomar a comunhão plena com essa pessoa. Ah, mas e se a pessoa não quiser? Já disse outras vezes, vou repetir, é necessário repetir. Se a outra pessoa não quiser, você vai orar por ela, vai ficar clamando por ela para que o Espírito a convença que é necessário a reconciliação. É fruto da vida cristã. E se ela não se arrepender até o fim, pastor? Bom, aí o juízo virá sobre ela. E o juiz é Deus. Não sou eu, nem é você. Então, se arrependa, demonstre um fruto de arrependimento, se Aliance de novo com Deus, renove a sua aliança com Deus e mude de vida. Se é falta de perdão, passe a perdoar. Se é falta de amor, passe a amar. Se você parou de fazer alguma coisa que era agradável a Deus, então volte a fazer. E se você começou a fazer aquilo que é desagradável a Deus, interrompa. Não há outro caminho, não tem meio termo, ou é sim sim ou não não. O que vai além disso procede do maligno, querido. Pode ser tardio para você também, como muitas coisas foram para mim. Graças a Deus, muitas coisas foram bem mais cedo. Agora, algumas foram tardias e outras talvez ainda o Espírito Santo ainda vai revelar e vão ser mais tardias ainda, mais próximas do momento onde eu vou ser glorificado juntamente com o Senhor. Mas não tem problema. O ideal é que tudo tivesse acontecido no dia da conversão. Oh, que maravilha! Mas a história dos homens e das mulheres de Deus não mostra isso. O que ela mostra é que nós vamos caminhando de passo a passo, de pé em pé, nos santificando. O Espírito Santo é quem nos santifica. Isso é obra da graça. Se chama graça santificadora. Mas a graça santificadora só vai operar, só vai acontecer se você se arrepender. Então se arrependa hoje. Ah, pastor, eu não estava perdoando mesmo. Eu vou pegar o mesmo exemplo, porque se eu pegar 10 aqui, vai mais uma hora. Ah, eu não estava perdoando. Então comece a perdoar agora. Jesus te perdoou, perdoe a dívida da outra pessoa com você, assim como Jesus perdoou a sua dívida para com ele. Em primeiro lugar, líder, você tem que incorporar esse princípio. E quanto mais rápido você fizer, mais o seu ministério vai prosperar. Mais o seu ministério vai se desenvolver, vai crescer. E não fique com medo de usar a palavra prosperar, não, porque isso não é patrimônio de nenhum agrupamento herético e nenhum agrupamento que fica espoliando o povo, que fica roubando o povo, falando português claro aqui. Não, não é propriedade deles, não. Vai prosperar no sentido de vai ser exitoso. O seu ministério vai ser exitoso. Irmãos, eu vou ligar para alguns companheiros que têm nos acompanhado, companheiros e irmãs também, que têm nos acompanhado mais de perto no desenvolvimento da missão. Agora mesmo falei com um por telefone. E nesse mês a gente vinha crescendo um ano, crescendo numa marcha de 100 a 150 novas pessoas por mês. Nesse mês, acabei de receber o relatório, somado ao WhatsApp, nós crescemos em 500 novos ouvintes. Irmãos, eu tenho vontade de sair daqui agora e saltar, saltar, saltar, pular, como quem faz um gol. Quem fez o gol foi o Senhor. Ele achou graça nele mesmo. Na obra que ele mesmo concedeu a nós. Ele achou graça. E se ele continuar achando graça, isso vai continuar. Mas por quê? Isso está sendo acompanhado de uma liderança que se arrepende, de uma liderança que demonstra fruto de mudança, de arrependimento, de uma liderança que mostra um realiançamento com Deus, ou uma nova aliança com Deus. Então você, líder, depende disso. O êxito no seu ministério, a vitória no seu ministério. Em segundo lugar, o texto mostra que eles decidiram obedecer à Torá, à lei do Senhor. Hoje, nós não estamos restritos só à lei lá do Antigo Testamento, seja ela moral, cerimonial, judicial, sanitária, nós não estamos restritos só a isso. Isso tudo nos conduziu até Jesus. e depois de Jesus para os apóstolos. Ou seja, a palavra foi revelada na plenitude dos tempos, como diz em Gálatas capítulo 4, na sua amplitude, na sua totalidade. Nós temos que obedecer o que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor diz, nós temos que obedecer. Líder, você só será um líder abençoado se você obedecer a palavra. Não adianta obedecer sisteminha denominacional, hein? Por causa disso, eu paguei um preço caríssimo. Graças a Deus. Muitas pessoas pensavam o contrário. Porque a massa do baixo clero, na denominação que eu congreguei, e a massa do povo sempre nos colocava em votações em posição de destaque. Mas o alto clero, se possível, nos colocaria e jogaria a gente pela janela abaixo, por causa das nossas posições. Muito bem, eu louvo a Deus por isso. Porque isso não é nada se comparado ao que Jesus fez por mim. Nada. Mas nada mesmo. Então nós temos que obedecer à palavra do Senhor e viver pela palavra do Senhor. Em segundo lugar, líder, obedeça à palavra do Senhor. Importa agradar a Deus e não aos homens. As pessoas, se você quiser, os homens e as mulheres. Quando eu falar homem só, é no sentido geral, genérico. Em terceiro lugar, faça tudo o que você puder. Em oração, em testemunho, em obediência, em educação cristã, para que os seus filhos não se casem. Opa, pastor, não estava entendendo. Faça tudo o que puder. Onde é que está isso no texto? Naquele momento em que eles dizem que não vão permitir que os filhos casem com estrangeiros, com jugo desigual. No primeiro olhar, você pode achar que é só xenofobia. Eu não tenho dúvida nenhuma que houve uma dose de xenofobia, como ainda hoje há uma dose de xenofobia. Ponto. Mesmo contra a vontade do Senhor. E às vezes o Senhor o surpreendia com Ruth a Moabita, com Raabe a prostituta, e fazia com que eles se envergonhassem em algumas situações xenofóbicas. Mas não era só xenofobia. É porque os outros povos, muitas vezes, quase todos que os cercavam em Israel, eram praticantes de coisas abomináveis ao Senhor. E isso poderia influenciar o filho ou a filha que se casasse com eles. Por isso, eles evitavam o jugo desigual. O que é isso? O casamento com quem não é da mesma fé. Tá bem? Então, uma dose de xenofobia, sim, histórica, separe isso. Não provém de Deus. Mas a orientação para não casar com jugo desigual, essa sim, provém de Deus. Agora eu só quero fazer um alerta. Cuidado com o jugo desigual das pessoas que são de fora da nossa fé do verdadeiro cristianismo, da ortodoxia, da reta doutrina cristã. Mas também tome cuidado para não permitir que seu filho ou sua filha case com o jugo desigual de dentro da igreja. Porque são centenas e centenas de casos de gente que nasceu, é filho de crente, aí participou da igreja a vida inteira, né? E participou até de cargos, mas nunca nasceu de novo. Nunca teve uma experiência real com Jesus e nunca mostrou através do fruto que era filho de Deus. E por isso, aí as pessoas se casam, ah, porque é da igreja. Mas o marido ou a esposa, para sempre, vão levar aquela vida morna, vão levar aquela vida fria, vão levar aquela vida descomprometida com o projeto do reino. Não adianta ser de dentro da igreja hoje, não. E nós estamos vivendo um outro fenômeno que aconteceu no primeiro, segundo e terceiro século. Qual fenômeno, pastor? O do crescimento em massa do cristianismo. Com o crescimento em massa do cristianismo, nós temos benefícios e riscos. Quais são os benefícios? A conversão real de algumas pessoas. Quais são os riscos? É que nessa massa que aparentemente se converte, muita gente de fato não se converte. Vem porque agora é, de certo modo, uma moda dizer que é evangélico. Ou esse caso que eu disse daqueles que fizeram a trilha, não das formigas, essa é boa, mas a trilha. De dentro da igreja, né? Pode até ter feito profissão de fé ou batismo, dependendo da denominação, mas não nasceu de novo. No batismo foi só um banhinho, um banho, né? Um banhozinho de água fria, morna ou quente. Não nasceu de novo, não tem nenhum fruto de nova vida. Vai viver para sua própria, para o seu próprio egocentrismo, vai viver só para dinheiro, vai viver só para carreira profissional, vai viver só para o seu status, vai viver só para estética, vai viver só para o nada. Então, cuidado. Cuidado com o jugo desigual. Os de fora, evidentemente. Ah, mas eu conheço pessoas que se converteram com pessoas que não eram convertidas, e essa pessoa que não era convertida veio a se converter. Meu irmão, minha irmã, isso é a minoria. Se eu fosse citar aqui casos até dentro da família, uma família que foi criada dentro do Evangelho, eu citaria muitos casos de pessoas que não só foram criados da mesma maneira, como, por exemplo, minha mãe, e depois abandonaram a fé. E ainda adotaram uma outra fé. E uma fé totalmente contrária à palavra do Senhor. Por quê? Porque o marido ou a esposa não eram da fé. E com o passar do tempo, foram se esfriando, esfriando, esfriando, esfriando. E os filhos também não tiveram o privilégio de ser educados na fé. No dia do enterro da minha mãe, meu irmão leu um texto maravilhoso do Salmo 1 que diz: ela foi como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Salmo de número 1. E é verdade. Não foi perfeita, não. Não foi perfeita, não. Mas foi uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E deu fruto. Um dos frutos está aqui. O pior deles, né? O pior dos frutos está aqui. Falando com você. E dando frutos. São 20 países ou mais. Porque há alguns países não identificados, provavelmente por perseguição de países extremamente fechados pela antiga cortina de ferro, atual cortina de ferro dos países comunistas, exagerados, exacerbados, além da heresia que trazem em si, mesmo os moderados, ainda tem alguns que são doidões, doidões de pedra. Então pode ser que seja daí. Também pode ser de países ali do Oriente Médio que não proíbem e até matam cristãos. E outros casos que a gente até desconhece. Então, cuidado com o jugo desigual. A Bíblia diz em Amós, capítulo 3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Ora, o primeiro acordo que deve haver é o acordo espiritual. Se não há acordo espiritual, que casamento vai haver? E mesmo com acordo espiritual, muitas vezes, irmãos, muitas vezes não, em todo o tempo nós temos que ficar fazendo ajustes. Minha esposa tem que me chamar atenção para eu viver a vida plena de Cristo Jesus. E eu tenho que, uma vez ou outra, também chamá-la a, não a atenção, mas a lembrança. Olha, o princípio bíblico é esse, é aquele. Tal, nós temos que contribuir um com o outro. Ora, se isso acontece entre gente que está dentro e comprometida com o projeto, imagina se você vai com alguém que não é da fé, é quase desastre na certa, um caso ou outro é um milagre. É um milagre, agradeça a Deus. Um caso ou outro que se converte. Ah, mas são muitos que eu conheço, são muitos. Se você comparar com a totalidade no mundo inteiro, você vai ver que eles não passam, percentualmente, de um número insignificante. A maioria das pessoas acaba, os cristãos acabam se esfriando. E cuidado com os de dentro da igreja, porque eles passam a ter nome de cristãos, mas na verdade não produzem nada, não oram por ninguém, não ofertam para nada, não fazem nada de obra missionária. Ou então, uma vez por ano, vão lá, fazem uma oferta, se sentem aliviados. Não evangelizam ninguém, não discipulam ninguém. É gente fria, é gente morna. Líder, oriente o seu povo, sem medo, com autoridade, de não haver casamento com jugo desigual. Não por xenofobia de raça ou por discriminação de credo, não é isso, eu não estou discriminando no sentido pejorativo do termo, eu estou só delimitando, eu estou dizendo, não pode haver acordo onde Deus não é o senhor dos dois, se não vai haver acordo, o casamento tende a ser mais difícil do que já é. Porque o casamento é um desafio. O casamento é um desafio de buscar unidade permanentemente. É maravilhoso, mas é um desafio de manter a unidade entre duas pessoas distintas, de histórias distintas, de famílias distintas, de sexos distintos. Com uma abordagem, com uma compreensão, com uma visão de mundo distinta. Isso constitui um desafio. Então, líder, tome uma posição e trabalhe sobre isso. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Você não vai poder obrigar ninguém a não se casar com jugo desigual, mas você pode orientar. Você pode orientar. E deve orientar. Se a pessoa quiser fazer, ela tem o livre arbítrio. Em quarto lugar, a guarda do sábado. Eles guardavam o sábado. Agora, eu sem demora, acho que esse já é um tema bastante vencido, mas vale a pena observar. Mais uma vez, rapidamente. Guarde o sábado sem legalismo. O que é isso, pastor? Bom, em primeiro lugar, a fidelidade à Sagrada Escritura mostra que no Antigo Testamento, obviamente, porque é a comunidade israelita, o sábado era guardado. Ponto. Jesus guardou o sábado. Jesus é referência maior, porque nós somos seguidores de Jesus. E em nenhum momento ele disse que era para trocar o sábado do Senhor pelo domingo da ressurreição. Ele não disse nem explicitamente, nem implicitamente, nem de modo subjacente. Não, não disse. Então, nós temos que ser verdadeiros na interpretação. Esse é um fato bíblico, real. A comunidade apostólica, em princípio, firmada por judeus, também guardava o sábado. Agora, há um outro detalhe que está na Bíblia. Na medida em que os gentios foram se convertendo, com o apóstolo dos gentios e os seus discípulos, para eles não fazia nenhum sentido toda aquela regulamentação da vida israelita, tanto nas comidas consideradas puras, impuras, na guarda do sábado. Isso está escrito. Isso foi tema de Paulo aos Romanos. Isso foi tema de discussão no primeiro concílio de Jerusalém. Procure lá em Atos, isso é texto bíblico. Onde se mostra, e Paulo vai deixar isso claro, que quem guarda o sábado hoje, sábado dia, sábado mesmo, depois de sexta, não nos escandalize, não vamos nos escandalizar de modo algum, porque os irmãos querem guardar o sábado dia posterior à sexta e anterior ao domingo, ponto. Agora, que os irmãos sabatistas não se escandalizem, porque nós, não israelitas, não temos o sábado dia cronologicamente, embora seja esse o quarto mandamento, e eu já tenha dito que não há autorização de Jesus para troca, e ainda há mais um elemento pior, que a troca para o domingo, efetivamente, começa a acontecer no primeiro século, quando eles celebram o dia da ressurreição? Sim. Está lá no texto bíblico? Sim. Paulo trabalha com isso? Sim. Onde? Está lá em Romanos. Agora, se consolida efetivamente no casamento do Império Romano com a Igreja, lá no quarto século, quando o dia do Sol Invicto é transformado no dia da guarda. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso causa náusea. Mas para nós cristãos, sem apego ao legalismo, apegados à lei do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, mas não como escravidão dentro do espírito da lei que Jesus ensinou, de salvar um enfermo no sábado, de curar um enfermo no sábado, de salvar a ovelha no sábado. Então, sábado não é para engessar ninguém. Sábado não é para proibir, ficar num campo de proibições de ninguém. E outra coisa, vocês querem que todos os médicos do mundo parem de trabalhar no sábado, nesse período de pandemia, ou mesmo fora da pandemia, e deixe os seus parentes morrer? Vocês querem que todas as enfermeiras e enfermeiros parem de trabalhar no sábado? Ah, é sábado. Vamos deixar os caras aí. Se eles precisam de ajuda, deixa eles aí, né? Que Deus cuida, vamos ter fé. Ora, irmãos, numa sociedade totalmente diferente de 2.000, 3.000, 4.000, até 6.000 anos atrás, praticamente. Uma sociedade muito maior e mais complexa. Você quer proibir a utilização do metrô? Você que está numa grande cidade, você quer proibir a utilização de um ônibus? Ou aqui, numa cidade menor, você quer proibir que haja táxi no caso de alguém precisar se locomover? E assim por diante. Pegue centenas de casos que simplesmente não podem ser paralisados por uma postura legalista. Tem que salvar alguém, vai salvar. Tem que fazer uma determinada coisa, vai fazer. Tem que colher espiga, vai colher. E que ninguém venha censurar com legalismo, como os fariseus faziam com relação a Jesus, porque ele pegou a espiga no sábado, junto com os discípulos, aquilo que é separado para os pobres, porque ele curou no sábado. Então Jesus não estava engessado pelo sábado. O sábado foi feito para o homem. O sábado pertence ao Senhor. E ele presenteou o ser humano para isso. Para quê? Para descansar. Então, se você pode descansar no sábado, Deus não precisa de descanso. Quando a Bíblia fala de descanso, eu repito para você, novato, são 500 novos agora. Então, Deus, quando o texto fala de Deus descansou, não é porque ele estava cansado. Porque se Deus estivesse cansado, significa que alguma coisa estava limitando o seu ser. Se alguma coisa limitasse o seu ser, então essa coisa provaria que Deus não pode ser Deus. Deus, o Deus que nós servimos não é Deus, porque ele é limitado por alguma coisa que o cansa. Então esse descanso não significa cansaço espiritual de Deus. Significa regozijo, prazer. Ah, trabalhei 6 dias. E ele trabalha até hoje, hein? Sabe lá o que o Senhor está fazendo, não só aqui no planeta Terra, mas por todo o universo. Oh, coisa maravilhosa que nós vamos ver. Ele trabalha 6 dias, depois um dia ele para. Vai ter comunhão lá com o Filho, com o Espírito Santo, com os anjos adorando. Esse é um momento maravilhoso. Sábado é um momento de descanso. Sábado é um momento de comunhão com Deus. Sábado é um momento de comunhão com a família. Oh, que bom se a gente puder ter a oportunidade de estar com a família. Sábado é um momento de comunhão com os irmãos na fé. Então, faça o que tiver que fazer, obrigatoriamente, sem medo dos legalistas. E Paulo diz assim, lá em Romanos: não julguemos a ninguém. Então, vamos usar nas duas mãos? Nós que não guardamos o sábado como dia estrito pós-sexta, antes anterior ao domingo, não julguemos os sabatistas, não julguemos. Eles acham que isso é importante, ser estrito senso, sábado mesmo? Não julgue, porque Deus não quer que você julgue. Deus não quer que você seja juiz. Ele é o juiz. E você que é sabatista e agora entendeu que nós seguimos a orientação de Jesus e de Paulo e da Sagrada Escritura, e que entendemos que sábado não é uma prisão, não é um legalismo, não é exatamente um momento cronológico, mas é um momento kairótico, e nós podemos fazer do sábado um outro dia. Sabe que para o pastor e para a pastora, um dos dias mais impossíveis de você descansar é o sábado. Porque o sábado é o dia que os irmãos pararam as suas atividades, muitos, né? Que vão de segunda a sexta, e que tem tempo para ser visitado. Então eu vou dizer como pastor assim, ó: eu não vou visitar no sábado porque é o dia do Senhor. Aí eu deixo de visitar os irmãos. O dia do nosso Shabat é a segunda-feira. Geralmente, muitas igrejas fazem isso. E aí a gente faz desse momento um sábado, que é o sábado mesmo para nós. Mas é o sábado não cronológico, é o sábado kairótico, guardando todo o conteúdo do salmo, do sábado, mas sem observância estrito senso do aspecto cronológico. Mas você pode discordar disso. Se você discordar, eu não te julgarei. Agora, não julgue a quem pensa como nós. Por favor, porque Deus também não quer você, sabatista, julgando os outros, como nós vemos às vezes em alguns segmentos. Separe um dia sabático. Todos podem parar simultaneamente a cada 7 anos no ano sabático? Todos do planeta param um ano. Naquele momento, eles viviam da colheita, do cultivo e da colheita, e viviam do cuidado com os animais. Eram nômades, né? Até o estabelecimento da cidade. Mesmo assim, as atividades ainda permitiam uma certa, não na totalidade, uma certa paralisação de todo mundo, ou de quase todo mundo. Muito bem, isso é um momento da história. Agora, hoje é possível parar todo mundo a cada 7 anos, no ano sabático? Não. Agora, se você puder a cada 7 anos, se você puder negociar com seu patrão, ou se você for o patrão, e separar um tempo, que não precisa ser um ano, mas um tempo para um período sabático, para um tempo de, como eu disse, de descanso, de refrigério, de comunhão com Deus, família, irmãos na fé, sem julgar ninguém, opa! Maravilha, é um tempo sabático. Aleluia. Que isso possa ter edificado vocês, líderes. Quinto, perdão das dívidas. Ah, isso é fundamental, eu já mencionei. Você tem que perdoar o irmão e a irmã. Você tem que perdoar seu pai e sua mãe. Você tem que perdoar seu filho e sua filha. Você tem que perdoar, líder, a sua ovelha. Tem que perdoar. Não é opcional. Se você não perdoar, você também não será perdoado. Ore o Pai Nosso e você vai ver isso. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui o texto fala que eles decidiram perdoar a dívida dos irmãos, os mais empobrecidos. Era o chamado ano sabático, olha só, com o perdão das dívidas. Depois, no jubileu, isso se repetia a cada 50 anos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos perdoar uns aos outros e voltar à comunhão com Deus, e voltar à comunhão com os irmãos, e voltar à comunhão com o próximo. Não fique carregando mágoas, isso vai virar raiz de amargura e vai transformar você numa pessoa profundamente infeliz. Mantenha a lenha acesa no altar do seu coração e perdoe, ame. Mantenha a lenha no templo. Mantenha a lenha para manter o fogo no altar do seu coração, para você poder louvar o Senhor. Perdoe as dívidas dos outros. Perdoe. Mas perdoar significa, em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo e em muitas outras partes, bom, sem citar Jesus de Nazaré, né? Que nos justificou, nos tornou justos. Nós que éramos filhos da ira, nos tornamos agora justificados pela fé. Que coisa maluca! É loucura para o mundo. Nós somos justificados pela fé em Jesus. Porque ele nos perdoou. Ora, se ele nos perdoou, por que que você não vai perdoar? Agora, perdão em Lucas 15 representa receber o filho de volta, devolver a túnica, devolver a sandália, devolver o anel, fazer festa de novo. Tem gente que diz: eu perdoo, mas não olho na cara. Eu perdoo, mas ele senta de um lado da igreja, eu sento de outro. Isso não é perdão, varão. Isso não é perdão, varoa. Não é perdão. Perdão é restauração do relacionamento. É renovação da aliança com a pessoa. Algumas pessoas são mais difíceis para nós renovarmos alianças? São. São. Talvez eu seja uma pessoa difícil para muita gente. Mas mesmo assim elas têm que me perdoar, me amar, se reconciliar. Talvez muitas pessoas sejam difíceis para que eu suporte, aguente. Mas o que que eu tenho que fazer? Amar, perdoar, suportar. Devolver a essas pessoas a condição que elas tinham de meus irmãos e minhas irmãs. Líder, você só poderá exercer um ministério abençoado em qualquer função de liderança, diaconal, presbiteral, pastoral, como evangelista, como missionário, se você perdoar. Se você não perdoar, Primeiro, você não vai ser perdoado, hein? Não se surpreenda se no dia do juízo o Senhor falar: não te conheço, perdoe. Porque ele vai falar: você não perdoou, também não te perdoo, sai daqui. Simples assim, direto assim. Ele fará isso, irmãos. Ah, não, não, não fará não, porque ele é o Deus da misericórdia. Opa, você está esquecendo de uma coisa. Ele é o Deus da misericórdia, mas é o Deus da justiça também. E quando ele volta em juízo. Então, restaure os seus relacionamentos. E restaure perdoando a falha dos outros. Os outros têm falhas, têm defeitos, como você. Líder, você precisa fazer isso. Restaure a sua comunhão conjugal. Ah, mas eu tenho uma mágoa de 10 anos atrás, quando ele me falou isso, ou quando ela fez isso para mim. Ah, aí não vai ter casamento, não vai virar. E os filhos vão crescer vendo isso. Não vai virar. Joga fora esse negócio que aconteceu há 10 anos atrás. Dê um abraço e diga: chega, eu desconsidero esse erro. Não é amnésia, hein? Não é que eu vou esquecer no sentido de amnésia. Não, eu sei que você cometeu esse erro. Eu também cometi muitos erros. Mas vamos desconsiderar, vamos devolver a sandália para que possamos caminhar juntos e como parentes de novo, como marido e mulher de novo, como pai e filho de novo, como mãe e filha de novo. Desconsidere. Devolva um traje de filho. Ou de filha, ou de marido e de mulher, diga: olha, você é o meu amado, você é a minha amada. Na igreja também, devolva uma aliança e diga: estou aliançado com você na vida e na morte, porque o meu amor está crucificado com Cristo, como diria Policarpo de Esmirna, bispo de Esmirna. Que vocês conhecem lá do Apocalipse e do plantio das igrejas de Paulo e outros apóstolos. E faça uma festa. Se não for festa, como hoje não podemos mais fazer, até acabar essa pandemia, faça a festa da comunhão, ou seja, estamos juntos de novo. Estamos juntos. Na vida e na morte, para sempre. Em último lugar, último princípio de liderança, traga as primícias ao Senhor e oferte o seu melhor para o Senhor, para a manutenção da obra e o sustento dos levitas. Hoje, quem são os levitas? São todos os que trabalham em tempo de dedicação integral no na obra do Senhor, no antigo santuário. Hoje todos nós somos o santuário da morada do Espírito. Aleluia. Mas há alguns que trabalham, aliás, a maioria tem o seu trabalho fora e ainda serve, irmãos nobríssimos, porque tem toda uma rotina de trabalho. E ainda estão comprometidos com a obra do Senhor. E há alguns que se dedicam integralmente a cuidar da obra do Senhor, sem uma outra vinculação trabalhista. Portanto, vai cuidar de ovelha, vai cuidar da palavra, vai cuidar, da preparação da ceia, vai cuidar, da visita aos irmãos e às irmãs, vai cuidar. Das pessoas, vai cuidar da obra como um todo. Irmãos, existem questões administrativas, há questões administrativas, melhor dizendo, há questões docentes para você preparar, há questões missionárias para nós expandirmos, há questões de ordem social para nós darmos um testemunho de amor às pessoas e quem tem fome tem pressa, diria o Betinho, não tem tempo para esperar. Quem não conheceu o Betinho, os mais jovens, aí depois pesquise. Foi um homem muito solidário. Traga as primícias. Eu não estou falando de trazer por obrigação, não estou falando para trazer com dor. Eu estou falando para trazer com amor. Oferte o seu melhor, oferte as suas primícias. Qual que é meu melhor? O melhor é isso. O melhor do meu tempo, porque eu trabalho de segunda a sábado, mas o melhor que eu tenho de tempo é fazer isso, ó, na hora do almoço entregar um livro para um amigo lá na empresa. Ah, o melhor que eu tenho é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. E oferte o seu melhor de dom, de talento, de ministério, de recurso financeiro, de tudo. Oferte o seu melhor. Não oferte qualquer coisa. Quem oferta qualquer coisa é Caim. Você não é Caim, você é Abel, meu líder. Você é semelhante a Abel. Você deve entregar as primícias, os primeiros frutos, o melhor, o primogênito. Olha, o filho primogênito. Olha que importância. Era consagrado ao Senhor. Enquanto os outros povos matavam as crianças em sacrifício aos deuses, o povo de Israel consagrava ao Senhor o primogênito. E eu continuo crendo que o primogênito tem uma função até hoje fundamental na vida da igreja. Essa, pelo menos, é a minha experiência. Espero que seja a sua também. Traga as primícias ao Senhor. Oferte o seu melhor. Oferte o seu melhor para o templo. Oferte o seu melhor para a manutenção da obra. Ora, você não é bobo. Você sabe que qualquer organização, uma associação de moradores de bairro, vai precisar, se alugou um salão para ser associação, vai precisar pagar a luz, pagar a água, vai precisar não sei o quê. Tá, se você verificar que não há nenhum pilantra que vai desviar recurso financeiro, e há pilantra até dentro da igreja, né? Que tristeza. Se você perceber que o lugar é idôneo, oferte o seu melhor. Ou então entre no Ministério da Administração para acompanhar que nada esteja sendo desviado. Porque Satanás é sujo, pode tentar alguém. E tenta. E tentou nesses 2000 anos e conseguiu levar muitos a perdição nessa área. Traga as primícias ao Senhor. Oferte o seu melhor para manutenção da obra e sustento dos obreiros, dos missionários de dedicação exclusiva. Faça isso. Em particular, eu peço a vocês que nos sustentem em oração. De vez em quando, é natural. Nenhum motivo para grande apavoramento. Primeiro, porque eu vou morar com o pai. Segundo, porque não tem nada de masoquismo nisso. Eu pretendo viver até os 120 anos, se Deus me der a graça de viver como Moisés. Terceiro, é natural que quem teve um problema como eu, de vez em quando, sinta algumas dores. Deve ser natural, não sou médico, estou falando aqui de leigo, mas deve ser consequência desses negócios que aconteceram, desse comprometimento ou parcial ou integral, não sei, dos órgãos, de um ou dois órgãos, do fígado e do baço. Ore por nós. Ore pela pastora também, que pegou hepatite, além de trombose, está com hepatite. Ore por nós, nos sustente em oração. alguns irmãos que estão se levantando para também sustentar essa obra e nós vamos avançar. Só esse mês avançamos em mais 500 pessoas. E se quiser trabalhar conosco, venha trabalhar. Diga, olha, eu quero colaborar de alguma maneira. Ou pela internet, ou me juntando aí, vou mudar e vou fazer um treinamento e vou trabalhar, sei lá o quê. O Espírito Santo é quem vai dizer ao seu coração. Mas sustente a obra com dons, talentos e o seu ministério, com oração, com contribuição e com trabalho. Esse é um princípio que o líder tem que ter. Agora, os levitas tinham que dar o dízimo do dízimo, hein? Pastor, pastora, missionário, missionária. Não fique independente, não. Não fique independente, não. E não administre o seu dízimo. Para quem é dizimista, não administre, não. Dizime ao Senhor na casa onde você frequenta, na igreja que você frequenta, na comunidade que frequenta, e oferte liberalmente, ofertas alçadas, liberais, em obras que você reconhece que são do Senhor, que você tem confiabilidade. Tá bem? Que legal. Que Deus te abençoe poderosamente. Espero que essas pequenas contribuições possam colaborar com o exercício da sua liderança. Que Deus abençoe. Até o final de semana, nós vamos acabar, não sei se todo dia, mas nós até domingo, nós acabamos esse livro de Neemias. A missionária está acabando também o livro de Apocalipse. E nós vamos deixando também tudo isso no blog, para você buscar a hora que você precisar. Já são quase 300 mensagens, passamos de 250, quase 300 mensagens para você se alimentar. Não pode reclamar que não tem alimento. Isso nós, hein? Somos um dos menores ministérios que existem. Sem dúvida nenhuma, é só fazer conta. Não precisa ser. Não é humildade e nem precisa ser muito sábio, só fazer conta. Tem programa em televisão que alcança milhões. Nós estamos alcançando, mas estamos vibrando, porque agora estamos alcançando 2.500 pessoas. Então é só fazer continha, não precisa ser bom, não, porque eu, aliás, não sou bom, não, de conta, de matemática, de exatas. Aliás, bom é o Pai, né? Bom é o Pai em tudo. Vamos orar? Se você quiser acessar o blog novato, que abriu agora, você é um dos 500 que entraram agora, o endereço do blog, eu ia dar no meio do mês, mas estamos quase no meio do mês, mas sou obrigado porque o relatório chegou e também o do WhatsApp. Nós temos o controle, então, só uma vez, blog logos, LOGOS, número 7, você põe, não escreve número não, blog logos 7, só ponha o número 7, não escreva, tá bem? Ponto blogspot, com T mudo, ponto com. Blog logo 7. Blogspot.com. Blog logo 7. Blogspot.com. E perdão a alguns irmãos que já passaram o telefone e que nós estamos tendo dificuldade, não sei por quê. Certamente uma coisa eu sei, falta da nossa habilidade aqui. Mas nós vamos pedir ajuda e alguns telefones nós não conseguimos inserir no grupo de WhatsApp. Não sei se é o número de pessoas que estão no WhatsApp, eu acho que não. Deve ser outro motivo. Deve ser problema de volante, irmãos. aquela pecinha que está atrás do volante. Mas nós vamos conseguir com a ajuda dos mais jovens aqui e vamos inserir a todos, tá bem? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós permaneça, assim como com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.